É o trip 52 no meia. Aguarde um instante no pátio 3. O 096, livre o push e acionamento, chame táxi. Livre, reportar o táxi no 096. Dois no meio, livre, puxe acionamento, chame táxi. Trip 52 no meio, na escuta do sol. Chame para o táxi. Coisa localizadora, azul 1498. 4298, torre 11895, bom pouso. 11895, boa noite, 1498. Táxi 3526, com 32 a bordo, 1350. Ativa Recife. O POB, por gentileza, trip 52 no meio. O POB é 32. Frente, livre o táxi em frente. O senhor vai seguir o banho da Gol via Pátio Indy. Ponto de espera da 10 1895 a torre. Livre táxi em frente, então vamos seguir o Gol Pátio Indy. E no ponto de espera vamos chamar a torre 18952. Solo Gol 1096, pronto táxi, tem 174 a bordo, autonomia de 3 horas e 26 minutos, alterna Recife. Ciente, o Gol 1096, livre o táxi em frente, Pátio e Índia, ponto de espera da 101895 a torre. Pátio e Índia, ponto de espera 1895 a torre, bom domingo. Igualmente. boa noite, Gol 1096, aproximando ponto Perdão no zero, pronto. Tem, Gol no 096. Alim mantém no 8 ou no 090? Alim mantém no 0, no 090. Mantém o ponto de espera, 5216. Azul 4298 no solo aos 11, chame o solo 219. O Azul 4298, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette. Decolagem 90, 096. Flip 5216 ali, mantém na sequência. Gol 112, chame o controle, Gol no 096. Confirme, 198? É. Boa. 119.8. 198, boa. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096, decola. Gol 096, boa noite, suba nível 370, sai da Momo. Momo, solicita voar Froti direto. Guarde coordenação, Gol no 096. Graças. 952 no meio autorizado, deixa eu falar, 120 graus 089. Autorizado, portão número 8. Estava confirmando que o Efraim aí estava ocupado. Cola Zuno 5, chama controle, tanto é 352, 16. Aí chama controle, 19852, 16, grato, boa noite. Salvador, 3305, 2 milhas do Ceará. 3305, boa noite. Cheque o trem, chame passando aqui. Pode lá. Nossa, 5216, boa noite. Suba ao nível 190, sai da PUCA. Subindo a 190 na PUCA, 5216. Passou timbre, embaixo travado, 3 anos. Pouso, 1-0, grau 079, 3305. Autorizado o pouso, pisto no 0, 3305. Uma 096, vou ir direto a Buco. Direto a Buco, 1096, obrigado. Libera a direita, solo 219, tanto 3305. Libera a direita, chama solo 219, tá 3305. Noite, Oceanero 63, 13. Autorização Guarulhos, por gentileza, 360. Afirmativo, 6313, só está de volta. Aguarde, Violet, da Brite a saída, né? Confirmo. Obrigado. Alô, Salvador, boa noite, é 3305, Libron. 3305, portão 6, Alfa e Juliette autorizado. Alfa e Juliette, pro 612, até 3305. Zona 096, passa 160, chame o centro em 12545, alterna 12685. Centro 12645, alterna 2685, bom domingo. Tango Juliette 98371, clear AMA arrival, descend and maintain 3000 feet, current H1012. Boa noite, chegada Bonf, vê se mantém a 4 mil pés, a Yoshimi 12. Está autorizado 360 Guarulhos, rota do plano de voo, decola da 10, curva à direita, da El Leda, após Leda Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após conforme. Controle Salvador, 119. Decimal 8, aciona o 5534. Ok, então está autorizado 360, a gente vai decolar da 10, uma direita ao Leda, depois direto Bridge. Interceptor 16, depois DHZ, direto Trive, 198 ao controle, 5534, é o transponder, é por Acharan 6303, está na posição 4. Chama pronto, puxa acionar. Chamará, senhor, obrigado. 216, passou 150, chama o centro Recife, na frequência 12545, avião 2685. Vai chamar o centro Recife 12545, alterna 12685. Uma boa noite, bom domingo aí. Boa noite, igualmente. Voo 8888, boa noite, chegada Bonf, autorizada descida até 3 mil pés, ajuste 612. Autorizado, voar Bonf. Tango Juliette, 9871, Stanley Maintain 2000, clear ILS, free approach, report establish on localized. Okay, continue down to 2000, clear for the approach, I call you back, on localizing, clear for the LS. Volo 246, desse mantém a 3000, ajuste 1012, redução para 2209. 246, desse mantenha 2000. Ajuste permanece 1012. Para espaçamento com tráfego à frente, mantenha pro limite ao localizador. Pro limite ao localizador, 2000 com 1012, 246. Tango Juliet 9871, complete Alliance Approach, contact the tower on 118.95. Ok, complete Alliance Approach, X-ray for runway 10, tower 118.95.9871. Thank you very much, good night, chief. 1246 para o localizador, curva à esquerda, na proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, vai informar estabilizado, 1246. Tower, good evening to you, Whiskey Tango Juliet 9871, full established ILS X-ray runway 10, runway inside. Roger, Whiskey Tango Juliet 9871, check land gear down and lock it. Down and lock it. Clear to land, runway 10, 110 degrees, you 7 on. Whiskey Tango Juliet 9871. Land runway 10, Whiskey Tango Juliet 9871. Thank you. Localizer, 246, a visão. 246, complete final ILS, torre 1895. 1815, 246. 1895, ok? 95, 1895, 246, até a volta. Salvador, 1246, muito boa noite, estabilizado, passa Duna, visual. Boa noite, chame passando Simbra, gol 1246, número 2 para pouso, acuse com trem baixo travado. Zarei, Simbra, 1246. 1246, 888, desça para 2000, conforme localizador. 2000, conforme localizador, vamos no 888. para o Simbra 1246. Aguarde autorização de pouso, confirme o trem. Baixar até lá. Gente. Whisk Tango Juliet 9871, on the ground at 401, leaving the runway next to the right and contact Salvador Ground Control, frequency 121 decimal 9. Leaving the runway, contact 121 decimal 9, Whisky Tango Juliet 9871. Gol 1246, pista livre, autorizado pouso, 120 graus, 089. Autorizado pouso, 1246, pistão não. Salvador Ground, Whiskey Tango Juliet 9871, good night, runway vacated. Good night, clear to apron 3 via Alpha and Kilo. Clear to apron 3 via Alpha and Kilo. Whiskey Tango Juliet 9871. 5555. Boa noite, contato radar 104 de Salvador, Vigilância. Voe Bonf para a chegada a Bonf, chame de áudio descida. Inicialmente Bonf, aguardando o tempo. Gol 1246, no solo 43, primeira direita, solo 919. Direito 219, 1246. ILS 218-95. 8-9-5, gol 1, depois. Legal. Boa noite, Gol 246. 246, boa noite, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 0. Boa noite, autorizado pouso, 130 graus, 089. Gol 93, Gol 888. 888, autorizado pouso, vamos lá, 0. Boa noite, chegada área autorizada, décima tem 3.000, ajuste 1012. Canea 6224, autorizado, chegada Mari, décima tem 3.000, ajuste 1012. Tango 4235, desse mantenha 2000, ajuste 1092. 4298, Petrolina, nível 3007, Davi, está pronto para quatro. Autorizado, Petrolina 300, via Pesulo 20, decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 119,8, aciona 5540. Autorizado, Petrolina, nível 300, Pesulo 2, a pista 10, com curva à esquerda, Momo, Flock à saída, 19,8, controle 5540, transponder, 2498. Chame pronto, puxa a sinal. 429. Vai chamar, pode dar a ver. Para táxi, eu estou na 6313, sistema 158 a bordo, 440, para você na Galeão. Ponto espera, 1895, ajuste 1012, tem um bom voo, 6313. Ponto espera, 1895, grato, uma boa noite. Solos 48, livre à direita, solo 1219, gol 1888. 219, obrigado. Salvador, gol 1888, liberando a pista. Boa noite, Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, posição 2, gol 1882. Boa noite, autorizado a decolar, 130 graus, 07, não. Chegada Mari, descida no ideal para o 050. Saredo 2224, voo e ITAP da presente. ITAP, 6224. Mensagem para o Passaredo 2224, voo e ITAP da presente. Voo 1970, boa noite, autorizado chegada Mari, vê se mantém a 060. 6313. Chama controle 198, 6313, gato, mano. Azul 4235, autorizado final, ILS XG, informe localizador. Informar a localizador 4235. Salvador, boa noite, Xané 6313. Xané 6313, suba ao nível 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar Leda, senhor? Pós passar 2000, autorizado, voar Leda. Pós 2000, Leda, graças, 6313. Xané 6224, continue descida para 2000, ajuste 1012. Estabilizado ILS, pista 104235 da Azul. 104235, complete final ILS, chega 2189. 7189, 4235. Torre Salvador, muito boa noite, 4235 da Azul, estabilizado ILS, pista 10. Autorizado pouso na 10, 120 graus, 079, Azul 4235. Pouso autorizado, 4235 da Azul. Boa noite, chegada a mar e desse mantenha 070. Até 250 nós pode manter o gol no 170. NM 224 autorizado, final ILS XR, reporte localizador. Dedo 2224, desse mantenha 2000, ajuste 1012, reporte localizador. Para 2000, reportará no localizador, passagem 2224. Desça para 4000, ajuste 612, 355. 4000, 112, 1970. Voo 970, continue descida para 3000, ajuste 612. Papa 235 no solo ao 56, 121 décimo 9. Na 6313. Opa. 3305, Recife, aguarde cópia. Guardando para 3305. O azul no portão 8, livre, chame táxi. 4235, aguardando liberação do portão 8, mantenha antes da Juliette. Então, 3305, cópia. Próxima cópia, tá 3305. Recife autorizado, 330, via Upper East 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle em 119.8, aciona 5543. Autorizado Recife, nível 330, pela Upper East 58, decola da 10 com curva esquerda, na Puca, transição Aracaju, 198, controle, 5543, transponder, tanto 3305. Chame pronto, puxa acionar. Samará 3305, obrigado. 3224, autorizado, sinal ILS, conforme estabilizado. 224, reporta baixado travado. Reportará baixado travado, ao 224. Chame 6313, passa 140, chama o centro na frequência 1251 na antena 3395. 251-3395, 6313. Sim. Obrigado. Trip 5515, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 230. Direita 230, algum limite, senhor? Limite a magnética 1110 de Simbra. De cima, 5 no centro. Afirmativo, inicia redução para 2009, o trip 5 no centro. Vai reduzir para 140, trip 5 no centro, ok? Então, 140 negativo, reduz até 190 se for possível. 5 no centro. Travado 6224, Xané. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus. Permitido livre pouso, pista 10, com 2 espaços. 0, redução para 2209. 2209, voo no 1970. Voo no 970, desça para 2000, autorizado final ILS, tem que ser em forma estabilizada. 2000, chamada estabilizada, no ar que chegou, 1970. Via Pátio Índia, ponto de espera chama pronto na 118.95, 1012, o ajuste. Tô 235, observe companhia, após prossegue, portão 8. Passagem, prossegue 284, 235, 2. Estabilizando ILS, 2224. 2224, complete final ILS, chama a torre, 118.95. 895, boa noite, bom dia. Obrigado. Torre, boa noite. Cancele 2224. 224, continua a aproximação, pista 10, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre. 5595, continue descida para 3000. Ajuste permanece 1012. 3000, 1012, 5595. 170, vetor para sequenciamento, esquerda para o 020, limite ao localizador. Direita 219, 6224. Solo Salvador, uma boa noite, Oceaner 6224. 4, pista livre, pouso autorizado. Vento 120 graus, 089. Livre, pouso 2224. Curva à esquerda na proa 170, limite ao localizador. Esquerda 170, limite ao lote 5519.